Presidente e ao Milénio por este convite. Enquadrar um bocadinho a nossa empresa daquilo que faz, ou naquilo que faz, no fundo somos uma fundição que produz peças de alumínio para 100% painéis de automóvel. Exportamos praticamente também 100% e para as marcas que o senhor já referiu, a Daimler, a Audi, a Porsche, etc. Somos uma empresa com 26 anos, portanto já estamos em Oliveira das Meias neste caso, e neste distrito já há bastante tempo. A peça de fundição tipicamente tem a montante moldes, que é um setor em que este distrito também é muito rico em empresas, e a montante tem a maquinagem. Portanto, a maquinagem fazemos através da empresa DMM, porque entendemos repartir, de certa forma, a nossa atividade industrial por, de facto, em três empresas. Alta Conceptos faz moldes, a SLM que funde e a DMM que maquina. Nós temos, a nível da SLM, e já no Portugal 2020, duas candidaturas, uma à qualificação e outra à internacionalização, ambas aprovadas, num valor total de investimento de 843 mil euros, com 45% também aprovado de incentivo não reembolsável. Portanto, acho que 45%, apesar de tudo, nestas atividades em que temos que permanentemente estar de internacionalização, presença em feiras, presença nos clientes, na qualificação também, são linhas interessantes, com certeza que gostaríamos que a percentagem não reembolsável fosse maior, mas de qualquer forma 45% parece-nos já um valor interessante. E portanto são candidaturas que correram bem, do seu ponto de vista da sua entrega e do seu ponto de vista da sua aprovação. Há o instrumento de inovação empresarial. Temos uma candidatura da DMM, portanto, uma unidade que faz maquinagem, que é uma candidatura de 5 milhões e 250 mil euros. Já é uma candidatura de peso, conforme o Sr. referiu, também é aprovada. Foi uma candidatura que fizemos em 30 de abril de 2000, aliás, em 15/4/2015, portanto fomos praticamente pioneiros do seu ponto de vista já deste novo quadro, e foi uma candidatura que foi aprovada sensivelmente em agosto e está a funcionar. Teve algum apoio interno ou externo para fazer estas candidaturas? Tivemos o apoio do Milénio, concretamente, naquilo que foi necessário, na medida em que neste momento, e esta candidatura que termina, pelo menos em sede candidatura, em abril de 2017, certo. Nós vamos terminá-la em junho de 2016, portanto, praticamente com um ano de adianto. O que significa que são precisos fundos, ou seja, a candidatura neste momento está realizada em 60% ou 70%. E tivemos, curiosamente, hoje a aprovação de uma candidatura da nossa unidade de moldes, não referiu porque também a aprovação foi hoje, da nossa firma Alta Conceptos, que é uma candidatura de 640 mil euros e já é ao programa Inovação, segunda fase. São as tais candidaturas que referiu, que deviam ter sido por parte da entidade gestora, neste caso o IAPMEI, aprovadas em janeiro, e foi aprovada hoje. Portanto, há aqui uma decalagem no tempo, que naturalmente lamentamos, mas percebemos por parte do IAPMEI, pelo menos assim nos foi dito, de que a quantidade de candidaturas era maior do que a esperada, e mais do que isso, a pontuação dessas candidaturas e a cabitação que havia para estas candidaturas não era suficiente, o que significaria que candidaturas com pontuação acima de 3,5 eventualmente poderiam ser recusadas. E isso levou a todo um processo de atraso de forma que, conforme aliás o Sr. Toia referiu, de forma que as candidaturas com pontuação maior, mais do que 3,5 fossem aprovadas. Portanto, eu sou, acho que essas candidaturas, apesar de terem um valor de incentivo não reembolsável zero, salvo pequenas particularidades na área da formação, mas podem ter um prémio, que é o chamado então prémio de realização, não sei se o termo técnico é esse. E o prémio de realização, no limite, no seu valor máximo, pode ser 25%, ou seja, metade do incentivo reembolsável e, portanto, 25% do investimento total. E 25% expectável em prémio como valor não reembolsável parece-me interessante. E, portanto, quando alguns industriais dizem que estas linhas à inovação não são interessantes, não sou dessa opinião. Portanto, a minha opinião é que são interessantes, têm 2 anos de carência, 6 anos de reembolso e, potencialmente, nesse reembolso, não se faz o reembolso todo de 25% do investimento realizado. Evidentemente que isto pressupõe ou implica que a candidatura é efetuada no timing e dentro de uma percentagem razoável de realização e que depois se atinjam os indicadores que a candidatura própria ou que a empresa, no fundo, projetou que vinha a atingir. Portanto, na candidatura maior da DMM, ao nível da execução, como é que está a ser a resposta das autoridades de gestão? Como é que é quem está a gerir esta? Na candidatura da DMM, nós já recebemos 50% do empréstimo reembolsável e estamos numa fase de apresentação de mais despesa. Portanto, aqui fizemos, aliás, conforme a minha colega acabou de referir, despesa feita e o pedido correspondente efetuado. Portanto, não utilizamos a garantia bancária, que já percebi que o banco pode oferecer para permitir o recebimento antecipado da primeira fase ou outras formas, pronto, de apoio bancário para esse efeito.